787, está pronto no ponto de espera. Alinda decola pista 10, o Zeta Juno 20 graus com meia dúzia de nós. Web 5717. Alinda decola pista 120, Zeta 5717. Pronto? 5898, após a rolagem do tráfego da companhia, ele mantém pista 10. Após o VFJet, está autorizado a olhar e manter na 1-0. Salvador, Rio 5973, diante da Foxtrot, cruza 195 para 150. Bom, Rio, desce para 2000 pés, 1013, via chegada marinha. Ok, para 2000, com 1013, na chegada marinha, via. A chance de aproarmos dura, então, da presente? Negativo, mantenha chegada. Negativo. Decolou agora aos 1-3, 11935, controle. 1935, obrigado. Controle, bom dia, Web 5717, decola no perfil da Dael na sua escuta, passa 1500. Bom dia, 5717, transponder 5551, sobe 340. 5551, obrigado. 5898 tem livre decolagem da 10. O vento é de 1,20 graus com meia dúzia. Livre decolagem web. Obrigado, senhorita. Muito bom dia, Web 5898. Eu prefiro também até a próxima. Obrigado. Bom dia, Salvador Webjet 5898, passando 2000. Bom dia, Web 5898, 340, saída da El. 340 da El. Controle Web 5898. Consigo. Possibilidade de coordenar com o centro nossa proa direta para a bridge? Mantenha a saída, negativo bridge 5898. Sim, senhor, mantenha a saída. Bom dia, 804, passando 130 para 160. Boa noite, 04, 2000 pés, chegada bom, 1013. 1013, 804. 5717, chama agora Recife, plano 251, alterno no 3325. 251-3325, grato, bom dia, senhor. Would you like American, 980 to get a tower, sir? 980, contact now tower, 186. 186. 5973, 2000 pés, 1013, autorizado LS 5973. Autorizado L3 e LS com 1013, 5973, baixando para 2000. American Line N0, having time clear to land the runway 10, wind 120 degrees, 05 knots. Roger, clear to land runway 10, American Niner 80. Bom dia, chegada a ponte, 3.000 pés, 1013. Web 5898, chama agora Recife, 1251, alterno 3325. Recife, 1251, 3325, Web 5898, tenha um bom dia. Bom dia. Arca 980, on ground at 24, turn your right, approve the taxi via Alpha Juliet, gate 11. Alright, Alpha Juliet to gate 11, American 980. Estabilizado Rio 9643. 9673. Perdão, 5973. 573, Torre 118, 62.